Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o Dia das Mães. Daqui a pouquinho, né, chega o Dia das Mães aí. Infelizmente a minha tá morando no céu, mas você que tem a sua, né, trata logo de chamegar bastante, porque depois que vai embora, o trem é gostoso. É uma falta que não passa nunca. A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla de Djalma Lima e Nilcinho, Pedaços de Fotografia. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 83. A dica: lei proíbe revista íntima de mulheres no local de trabalho e em lugares públicos, né? Vai acabar esse constrangimento horroroso. A sugestão do beijar traz a música nova do cantor Emanuel Campos. Eu começo trazendo aí, lançamento nacional, já toquei no programa, Tony Siles, Temporal. Veio um cara bem grandão, insistindo que eu ouvisse uma linda canção que ele mesmo tinha feito, inspirado em Temporal, que ia fazer sucesso em âmbito nacional. Pus o CD pra tocar, mas o som saiu assim. Pim, pim, pim, pim, pim. Thank you.

por ti, querida mulher, que tanto procurava e finalmente eu encontrei. Por ti, querida, agora sou um homem que se encontra em ti. Agora sei o amanhã junto de ti. Conquistarei e não iremos separar-nos mais, pois o mundo pertence a nós. Tu viverás pra mim e eu por ti eternamente. Agradeço ao meu destino, porque mostrou-me o teu caminho. Por ti, querida mulher, que tanto procurava e finalmente eu encontrei. Por ti, querida, agora sou um homem que se encontra em ti. Agora sei o amanhã junto de ti. Conquistarei e não iremos separar-nos mais, pois o mundo pertence a nós. Tu viverás pra mim e eu por ti eternamente. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Aguinaldo Timóteo, por uma mulher. O meu amigo Edelson Moura, agora está com televisão também. Tinha a Rádio Estúdio Brasil, agora tem a TV Estúdio Brasil. A televisão dele é uma televisão da internet, mas que já está sendo transmitida. O objetivo dele é o mesmo da Rádio Estúdio Brasil: gravar os programas aqui e distribuir de graça para as emissoras de televisão do Brasil inteiro. Ele me disse que já tem umas 20 emissoras regionais que estão transmitindo. Então, se você tem aí na sua cidade uma televisão local, se quiser o programa Edelson Moura, da TV Estúdio Brasil, é só entrar em contato com ele, né? radioestudiobrasil@gmail.com. Conversa com Edelson Moura, com a Zélia, que você vai poder retransmitir aí sem custo algum o programa Edelson Moura, agora também na televisão. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa sua festa, organiza tudo, agora na hora de contratar o artista, não se meta nisso que você pode cair numa fria. Deixe com quem entende. Fale com a RBM Música, uma empresa que há mais de 30 anos cuida só disso. A RBM Música faz isso, né? Ela faz a intermediação para você levar um artista famoso. A RBM tem o artista do tamanho do seu orçamento. Desde as grandes estrelas até artistas muito talentosos que estão começando agora, e obviamente o cachê é muito mais barato. Ligando 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, você vai levar para sua cidade o show do Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, o show gospel de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. O avô do João, Cleiton Aguiar, vem cá, menina.

O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Emanuel Campos, vagabundo. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, a especialidade dele é Minas Gerais. Ele pega ali a região do sul de Minas, do centro-oeste mineiro. São mais de 300 emissoras que ele trabalha, viu? Você pode entrar em contato com ele pelo telefone 61-9981-3601. E o Flavinho, tudo que ele disser, eu assino embaixo, que nós somos amigos há mais de 40 anos. Isso aí é ouro em pó. É gente da melhor qualidade. No próximo bloco, Zenete Cristiano, Sula Mazurega e Henrique e Juliano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os meus amigos que estão curtindo o nosso programa, vocês que estão, os nossos parceiros. Por exemplo, eu estou recebendo a informação do Hélio Muniz, eu não sabia que o meu programa passava lá na Integração FM 105,9 de Colorado do Oeste, em Rondônia. Passa às 10 horas da manhã, no horário local. Né? O Hélio, um abraço para você, viu? Muito obrigado. Ele me mandou essa informação porque eu estou avisando que a partir do dia 1º de julho o nosso programa vai ser distribuído de uma forma diferente. E eu preciso de saber, né? Viu, Hélio? Pode ficar tranquilo que eu vou passar um e-mail explicando direitinho para todo mundo, mas eu preciso saber dessa informação do seu e-mail, que eu já anotei. Da mesma maneira, o Roberto Marcelino, lá de Macaé, no Rio de Janeiro, ele é da Web Rádio Informação, e também dizendo que o nosso programa passa lá também, né? Ô Roberto, um abraço, viu? Vou passar as orientações aí. Não tem grandes modificações, não. A grande modificação é que nós pretendemos eliminar os atrasos do programa, viu? A gente já vai ser um jeito diferente de mandar. Eu acho que vai ser mais rápido, vai ser mais fácil. Na verdade, ao invés de você ter que baixar, nós já vamos mandar direto para você aí, viu? É um novo sistema que nós estamos desenvolvendo aqui, acho que vai dar certo, tá bom? Um abraço para você, e você que transmite o meu programa e não informou ainda, me mande a informação pelo e-mail locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Zanete Cristiano, sucesso novo, seu polícia. Seu polícia, que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som, mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. Som no carro, no talo. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixa. Eu separei recentemente, de paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som, mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar assim, vem! Me afogando no álcool. O som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Me afogando no álcool. O som do carro no talo. Enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço.

Sula Mazurega, qualquer jeito, para Kênia Assunção de Monte Carmelo, chegando para participar do nosso Facebook. Kênia, seja muito bem-vinda, um grande beijo para você, viu? Você está convidada para ir no nosso encontro dia 14 de maio, lá no Coró. É só você entrar na minha página, lá que você fica sabendo direitinho como é que é o negócio, tá bom? Um beijão para você, um grande abraço para todos os meus amigos de Monte Carmelo, que estão curtindo o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel, a Rádio Sem Jabá. Os meninos do Tocantins, Henrique e Juliano, como é que a gente fica? Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim. Um cara esperto, fechado no meu canto, eu só vivia assim. Que outra, uma dose e outra, toda madrugada. Nessa vida louca, nem passou pela cabeça me apaixonar. Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica, como é que a gente fica? Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Pela cabeça me apaixonar. Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica, como é que a gente fica? Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica, como é que a gente fica? Eu esvaguei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Henrique e Juliano, como é que a gente fica? Para o meu amigo Rafael Dias, grande cantor, compositor, instrumentista, sanfoneiro de primeira, e ele que tem o seu programa também no rádio lá em Palmas. O nosso programa passa na Criativa FM do nosso amigo Gil Modesto, ele tem também na 96 FM. Abraço, viu, Rafael? No próximo bloco tem a dica: a lei proíbe revista íntima de mulher. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é da maior importância, porque vai evitar um constrangimento horroroso, principalmente de familiares, de pessoas, de detentos, de presos em delegacia, e também mulheres que trabalham em grandes empresas, né? Tem essa tal de revista íntima, em que a mulher é obrigada a se despir e nas cadeias até agachar, né, para poder ver se não tem alguma coisa escondida na sua vagina. Essas providências são tomadas porque, obviamente, existem mulheres que se prestam a esse papel de serem cúmplice de crimes, né, levando drogas, outros objetos dentro do seu próprio corpo. Mas e as mães, as irmãs das pessoas que lá estão, né? Então agora, a empresa que quiser fazer isso vai ter que comprar um equipamento de raio-x, porque entrou em vigor no último dia 18 a lei 13.271/16, que proíbe a revista íntima de mulheres em empresas privadas e em órgãos e entidades da administração pública.

vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra eu voltar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, você vai se arrepender. E você que gosta da música desses meninos, na próxima sexta-feira tem música nova, viu? O nome da música é Olhando nos Seus Olhos, uma composição do Ivan Moreno e do grande Antônio Vitor. Né? E nós vamos mostrar para vocês aqui em primeiríssima mão, né? Lançamento nacional no programa Cleiton Aguiar de sexta-feira. Eliane e Samuel cantando a sua música Olhando nos Seus Olhos, uma música romântica lindíssima, lindíssima. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário da minha prima Lília Aguiar, Wagner Ofred, meu amigo aqui de Brasília, Marli Silva, Saulo Gomes, o meu amigo Marcelo Cunha, a Lucimara Parisi, que é diretora do programa do Ratinho, a minha amiga Carla Osório, Fernanda Souza, Franciane Silva, Zandra Silveira de Castro, Márcia Paravisi, Amarildo Vargas, Rodrigo Dyer, Daiane e Cristina Lima, Daiane e Cristina Lima, Marlene Pereira, Zilvane Pereira, João Gilberto Rodrigues, Isabela Gontijo, Marlene Alves, Camila Dornelas, Juliene de Henrique, Helena Cunha, Rafinha Emerson e Juliene Rabelo. E você que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 83. Ó Deus, derrota os inimigos. Salmo 83. Ó Deus, não fiques em silêncio. Não te cales, nem fiques parado, ó Deus. Olha, os teus inimigos se agitam e aqueles que te odeiam estão se revoltando. Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o teu povo. Estão tramando contra aqueles que tu proteges. Eles dizem: venham, vamos destruir Israel para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. Os inimigos concordam nos seus planos, e os que fazem um acordo contra ti são estes: o povo de Edom, e os ismaelitas, o povo de Moabe e os agaritas, o povo de Gebal, Amon e Amaleque, da Filístia e de Tiro. A Assíria também se juntou com eles, como forte aliada dos amonitas e dos moabitas, os descendentes de Ló. Ó Deus, faze com eles como fizeste com os midianitas, como fizeste com Sísera e com Jabim no rio Quizon. Eles foram derrotados em Endor, e os corpos deles apodreceram na terra. Faze com os seus generais o que fizeste com Oreb e com Zeeb. Derrota todos os seus chefes, como fizeste com Zeba e com Salmuna. Pois estes disseram: vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Deus. Ó, meu Deus, espalha essa gente como o pó, como a palha que o vento sopra para longe. Assim como o fogo queima a floresta e as labaredas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e faze com que sintam medo do teu furacão. Ó Senhor Deus, faze com que eles se sintam envergonhados e assim reconheçam o teu poder. Que sejam derrotados e envergonhados para sempre. Que morram em completa desgraça. Que saibam que somente tu és Deus, o Senhor. Que tu és o Altíssimo, que governa toda a terra. Bonito esse salmo, né? O Salmo 83. Ó Deus, derrota os inimigos. A minha amiga Maristela Moura, ela, outro dia eu liguei para ela, e por coincidência ela falou assim: Cleiton, eu estava querendo, como é que eu faço para comprar o CD de Salmos da Márcia Ferreira? E por coincidência, a Márcia estava na minha casa, estava tomando um café comigo, comendo um pão de queijo, botando a prosa em dia, e eu coloquei a Marcinha para falar com a Maristela, e ela já tomou as providências, a Marcinha já despachou. Eu acredito que se não chegou, está chegando aí. Viu, Maristela? Um abração para você, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Zé Mulato e Cassiano, o drama da dieta. É, compadre, como é que vai? Bom, senhor. Uai, o senhor tá assim com um tipo melhor, mais corado, né, compadre? É, divino. Andou emagrecendo, parece. Alguma dieta, compadre? Compadre, esse trem é um drama. É um drama. Tem pelejado, tem lutado. Isso não destrói, senhor. É, vamos ver. Andava muito mar, me sentindo na pior, pesado que nem o anta e a barriga de lobó. E Guaralobira, do pescoço em que as viria, era uma bambeza só. A pressão subia e o trem dizia que eu podia até dar o nó. Seu Aguirre, já imaginei, tô é no anzol, se não me cuidar, perco meu xodó. Perdeu o xodó, é nem unha, compadre. Ô, miséria, aí começa na ilha, compadre. Eu percurei um doutor, um tratador dos melhor, um endocrinologista que me indicou se arigó. É verdade. O homem era competente, já foi rasgando o filó. O doutor Barbicha, assim meio bicha, leu minha ficha sem trololó. Que bongo! É triglicerídeo e colesterol, se não se cuidar, você vai pro pó. Ei, compadre, meu doutor, acabou com você, uai. Não gostei bem do penteado desse médico, não, pai. Fez o encaminhamento pra clínica Mossoró, a maldita nutrição, consulta cara que só. Uma doutora amarela, magrela que não socó. A nutricionista era satista, olhou na lista e falou sem dó: nada de rabada nem mocotó, se não comer nada ainda é pior. Ei, maldita, miserável. Parece uma graia, miserável. Eu topei o desafio, já me senti num bocó.

não é simplesmente só voltar atrás. Pois em sua fotografia tá querendo me ver. Pois em sua fotografia tá querendo me ver. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Djalma Lima e Nilcinho Pedaços de Fotografia. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O fã-clube do Djalma Lima e Nilcinho é grande, com certeza vai, muita gente vai pedir música aqui, né? O nosso e-mail é o locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Você pode pedir também nos meus perfis de Facebook e também pelo Twitter @CleitonAguiar. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Vocês estão precisando aprender e eu vou trazer o maior de todos os professores. Teve uma época que ele separou do seu parceiro milionário e fez dois discos. Essa aqui é do seu segundo disco. A gravação de 1993, a Faculdade da Música apresenta o grande mestre, hoje cantando diretamente para Deus, José Rico, Meu Apelo. Sei que sou homem, sou fraco e sou podre, sou menos que as nuvens que vagam no espaço. Vivo sempre correndo, me canso, me sento, me deito e penso o que este mundo tem pra me dar. Meus amigos, atentam a ver. Queiram me ajudar. Esta luta é demais perigosa. Sei que sozinho não posso enfrentar. Se me canso, não posso correr. E parado, não posso ficar. Eu pretendo provar a mim mesmo que a vista em pena também pode voar. Tudo isso resume uma história, e essa história precisam entender que o amor sempre foi a razão de nascer. Viver e morrer. Atendam a pena, por favor, queiram me ajudar. Esta luta é demais perigosa. Sei que sozinho não posso enfrentar. Se me canso, não posso correr. E parado, não posso ficar. Eu pretendo provar a mim mesmo que a vista em pena também pode voar. Tudo isso resume uma história, e essa história precisam entender que o amor sempre foi a razão de nascer, viver e morrer. A Faculdade da Música apresentou o grande mestre Zé Rico, Meu Apelo. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Os irmãos Vitor e Léo, Vai Me Perdoando.